0, chama a torre, vem 1295, quer negar 10 na 7. 0179295, tá? Salve Salvador, gol 1620 para prospeccionamento 5. Até 20, pós aeronave da TAM, está autorizado para o SPEC no portão 5, chama para o táxi. Após a passagem do TAM, autorizado, chamarei para o táxi no 620. Tá 3835, autorizado, a linha aérea decolar, sistema 0, vento 080 graus, 10 mais. A linha decola, 1 grama, 6355. Pressionar 63 no 4, tá com 3 horas, 2 minutos, nossa antena 2, Recife. 11, 9. Pela Recife, confia pessoas a bordo de autonomia? 3 e 8, 109. Segue via taxa principal, chame no través de 06, pressionar 63 no 4. Parado no través, 06, chame. Prossiga. Senhor, autoriza o quadro, nos homens, está presente? Somente vou elefa, azul 4118. Elefa, 4118. 9.35. Controle 1935, TAM 3835. Obrigado, bom dia. Bom trabalho a todos. Tem autonomia de 3 horas e 10, alterna Fortaleza, POB 159. No 620, segue via IG Alfa, no ponto de Feradão 0, torre 1, 1, 2, 5, QNH 1, 0, 1, 7. Via IG Alfa, ponto de Feradão 1, 0, torre 18, 95, QNH 1, 0, 1, 7, gol no 620. LM3, no 4, segue o aeronave da Gol, via IG Alfa, no ponto de Feradão 1, 0, torre 1, 1, 2, 95, QNH 1, 0, 1, 7. Ok, segue o tráfego da frente. Ponto de Feradão 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 5, IG Alfa, janela 63, 4, 1. Salva ascensão ao 360-3835. Salvador, boa tarde, é o gol no 620, se aproxima do ponto de espera da 10, pronto. 1620, autorizado a alinhar e decolar. Sistema 0, vento 090 graus, 109. Autorizado a linha de decolagem, deu 90, gol no 620. Hotel Juliette Sierra, informe farol de Itapuã ou para correção ou para a descida. Adicionando 6341, posto Serra da 10, está pronto. Será 6314, na escuta? 6314, prossigo, Serena. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, Serena, 6314. Está visual com o local de pouso? É, 20 minutos para a curta. Se presente tem frequência livre. É, boa. Eu ajudo a pagar para a rotatória da presidente. Autorizada para a rotatória, Capitão com Vitorino da Juliette. Bom dia, decolado aos 30, chame controle de Salvador na frequência 119.35. Controle em 119.35, gol no 620. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 620, Pulca 1. Saída Pulca, passando 1500 ao 370. Gol 620, contato radar, vou para a nível 370, saída Pulca, Aracaju. Pulca Caju 370, gol no 620. Prossiga a Rotango Romeu, que é da Clima. P545, alterno 2685. P114-080 graus, 109, autorizado decolagem, pista no zero. Informação Romeu, posição 9, autorização barulho. 1169, boa. Informação Romeu, pronto, sobe. Por favor. 1169, autorizado Guarulhos, chega do 010, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótima, aciona 5444, controle 119, destinou 35. Estamos autorizados Guarulhos, a nível 360, confirmando a aerovia, aí a Pergilo 10 até Piraí, com base, depois a Pergilo 44. Agora a pista 10, com curva direita, da Euleira Mote, funciona 5444, e o controle de 9.35, gol no 169. No 169, a rota que possui é a Pergilo 10, após Taubaté. A Pergilo 10, Taubaté, então, obrigado. O 169. Gente, no 9, reporte pronto. Formarei, obrigado. Salvador na frequência 119.35. 119.35, boa tarde, obrigado, Cris. Controle está 3235, poderia voar a moto? Pista 3835, mantenha a saída, chame Recife, 125.1, alterno 33.25. Operado, alterno 3835, boa tarde. Controle, Salvador, chame 6314, coluna 1, passa, você escuta. Chame 6314, contato radar, sua placa nível 340, via saída MOM. Quanto possível, você consegue voar a MOM? Autorizado, direto MOM, chame 6314. Bom, muito obrigado. Eu estou para Vitor Índia Juliette. Capelo Vitor Índia Juliette, chame torre 118, decimal 95. 18,95, graça. Uma boa tarde. Boa tarde. Helicóptero, boa tarde. Papatango Vitor Índia Juliette. Papatango Vitor Índia Juliette, autorizado final do 17, aguardando autorização para pouso. Altimetro 10017. O vento para check 080 graus 099. Sim, Matilo. Está prosseguindo com a proa da final da 197, ajustando 10017, o Índia ajusta. Papatango Vitor e Juliette, após o pouso, prossegue para a combate? Vai para a BEI. Sim, senhor. 1869, acendo identificação, via chegada bom sucesso para 4.000 pés, ajuste 10017. Gol 1620, da presente voo e proa do Romeo Fox 018. Proa do Romeo Fox 018, gol 1620, muito obrigado. Controle, o Hotel Juliette Serra já passou aqui para sul, da próxima etapa, onde joga com o campo. Romeo Hotel Juliette Serra, mantém o setor, chame a torre, 1118, decimal 95. Bacana, o setor está na torre 1895. Salvador, Papa Romeo Hotel Juliette Serra. Papa Romeo Hotel Juliette Sierra, reporte na vertical do farol de Itapuã. Informo que será número 2 para pouso na 17. Informo um tráfego para pouso aproximadamente a 1.500 pés, asa fixa. Reporte visual com o mesmo. O senhor está na visual com o mesmo, já está chegando aqui através de Itapuã, mas é o setor. 614. Muito obrigado, a sua escuta. De Itapuã, Hotel Juliette Serra. Papá Romeu Hotel Juliette Serra, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte visual com tráfego de asa fixa, aproximadamente agora a 1 milha da cabeceira. E negativo, autorização para girar a base. Vai ter a cena no vento, seguindo para o norte, entrada do vento no centro. Autorizado o cruzamento da 1-0. O Hotel Juliette Serra informará para o visual com. Papatango Vitor e Juliette, informa um tráfego à sua direita, um helicóptero, um Alfa Serra 65, está afastando agora do farol de Itapuã, reporte visual com o mesmo. Já cruzou o eixo do mesmo, tá? Tá quase que alinhado agora com a linha de voo do tráfego, interceptando a final da 197. Pouso autorizado, pista 7, o Papatango Vitor Juliette, vento 080 graus, 089, está visual com tráfego? Afirmativo, já cruzou o eixo do mesmo. Papa Romeu até o Juliette, serra visual com tráfego na curva da 1-0? Eu não te quero, mas ainda não estou visual não, estou marcando a perna do vento, já estou cruzando agora a alinhamento da 1-0. Gente, estou com os seus tráfegos de visão, informa que o tráfego não interfere mais. Aguarde autorização para girar a base. O Papa Romeu até o Juliette Serra. Aguardo autorização para girar a base até o Juliette Serra. Oi, do 5 a bordo? Girou bom. 1-1-9, autorizado o táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-7, bom voo. 17, autorizou via pátio 8315, quando espera todos eles, obrigado e boa semana, tchau. Romo, Pífaris e Juliette, no solo 38, autorizado backtrack, a porta está livre. Romeu, Hotel Juliette Serra, aguarde autorização para ponto Painato, pistola 7. Pode ir à base, tá? Pode ir à base e manter espera aguardando para pouso. Está virando básica visual, vai aguardar a pista livre e já está conseguindo passar o trabalho. Gente, aguarde a pista livre. Trata para seguir para o Pátio 4. Ok, capa, Juliette Serra vai aguardar. Só para estar no Vitor e Juliette, se possível agilizar a liberação da pista no helicóptero na curtíssima para pouso. Sente do seu tráfego. Papa Tango, Vitor e Juliette, 17 livre. Papa Romeu, Hotel Juliette, é autorizado, pouso parado, pistola 7, vento 090 graus, 10 mais. Ciente, já vai estar travado. Autorizado, 17, grato. Obrigado. Boa tarde. 19, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 090 graus, 10 mais. Autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vou... Controle, boa tarde, azul 4206, passa 2201, azul 4206, sem identificação, desça para nível 050, autorizada para o GITAP. GITAP até 50, 4206, sem identificação. Azul 169, decolado aos 42, sem controle Salvador na frequência 119.35. 19.35, obrigado, tchau, tchau. Michael. Passagem de controle, ligou no 169, passou 1500 pés, precisa da El. Gol 1169, com nosso radar, sua para nível de voo 360, saída da El, lei da Mótila. Direto da El, direto Leda? Após 2000 pés, está autorizada para de Leda. Após 2000 Leda, gol 1169, obrigado. Siga com o Tanguinda. Gente, o Papatango é com o Tanguinda autorizado. Tá, cidade aí até Aerostar, reporte pista livre. 0, boa tarde, informação Romeu. 6210, essa é a minha identificação, dessa via para a nível 050, chega da Mari. Ainda pista na 735 livre. Gol 869, desça para 2.000 pés, ajuste de uma 0 no 7, autorizado sinal ILS, da presente voo Iduna, informe estabilizado. Essa licença manter o perfil, o voo 869, 2.000 pés. Entende, mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. Informe estabilizado, boa noite, Nela. O 1169, chame Recife, frequências 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, decimal 1, 133, decimal 25 com Recife. Obrigado e uma boa semana. Totalmente. Trato Salvador, boa tarde, é o 1609, tem informação Sierra. 4206. Autorizado aqui, ilha 10. Confirme. Autorizado, por 500 é no ILS aceita 10. Ainda é negativo, aguarde. Claro. Deu 340. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Motiva. Aciona 5461. Controle 119.35. Azul 6919, sintonizado para Campinas, nível 340, via Torre do Luno, 0 para Vota. Decola 510, primeira curva direita, seda da El, Leda Mótima. Transponder 5461, transponder controle 119, contra 5. 119, cruzamento correto, 1, reporte no pronto. 1869. Voo 1869, completo aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 1295, boa tarde. Azul 4206, autorizado, descida para 2000 pés, ajuste na 0 na 7, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000 com 1017, acho que é estabilizado o SP da pista 10, 4206. Uno 869, autorizado pouso na 0, 0070, grau 099, ajuste altimetro na 097. 097, com que fazendo, cara? 070 grau 099. 7, voo 1869, livre pouso, 0. 1869, prosseguindo na destina, minha 290. 290, prossiga para 2000 pés, ajuste na 017, autorizado sinal procedimento ILS, informe estabilizado. 17 autorizado, 2000 pés, totalmente estabilizado, minha 290. Voo 1869, no solo, ao 54, libere a direita via taxiway. Fox, chame controle solo na frequência 121, decimal 1. 219, voo 1869. 1211. Afirmo, 211. Azul 4206, complexo aproximação, chame torre 118, decimal 95. 2285, 4206. Então 3190, acende identificação, dessa via para nível 050, chega da Mari. 050, Mamari, pode voar, TAP, está presente? Pesada por hoje, TAP, 3190. Na por hoje, TAP, descendo a 050, 3190. Ajuste de altímetro no 017. Nível pouso, pista, está no 0, 04206. 69, Ivan. 69. Boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 62, empate 1. Alfa Juliette, por 62, no 869. Qual o meu Bravo Serra Serra para o Siga? Eu estou no Serra Luiz Delta Lima, o destino é Franco Forte, Serra Juliette, Novembro Yankee. Está com 03 a bordo, acionado no 0134. A intenção é manter 510. Entende. Reporte para o Itapuã, mantendo 510, na fila do controle para cruzamento. Vai reportar o Bravo Serra Serra. Localizador 6210 acionado. 206 no solo 58, libere a direita via táxi 6 Foxtrot, chame controle solo na frequência 121 decimal 1. Libera a direita na faixa 211, azul 4206. Salvador 6210 Chanel, estabilizado no prosseguimento, pista 10, tranco a balista 62. Chanel 6210, tranco avistado. Tá fora. Autorizado por 10, vento 100 graus, 10 nós, ajuste altímetro 10 no 7. 17, confirma o vento? 100 graus, 10 nós. Ok, autorizado por pouso, pista 10, Chanel 6210. Autorizado táxi via Alfa, reporte em Tia Juliette. Alfa, reporte em Tia Juliette, do táxi 203. Controle Salvador, o Bravo Serra Serra está através do farol de Itapuã. Quem fala Romeu Bravo Serra Serra para cruzamento Semi Torre em 118 decimal 95? 1895, até já, o Bravo Serra Serra. Controle Salvador, muito boa tarde, seu Papa Romeu Bravo Serra Serra. Papa Romeu Bravo Serra Serra, boa tarde, mantém farol de Itapuã. Forma um tráfego de esquerda, um Airbus 320 da Avianca, visual com o mesmo. Afirmativo, senhora, está visual o Bravo Serra Serra. A intenção é prosseguir, vai cruzar o, a pista 1028 e prosseguir para o corredor forte, confere? Afirmativo. Reporte no setor sul da torre, Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Vai reportar no setor sul, tá autorizado a 1735, senhora? Não copiei. Está autorizado o cruzamento da 1735? Negativo. Grato, vai reportar no seu setor sul, o Bravo Serra Serra. É 210, informa um tráfego à sua direita, um helicóptero ciente do seu tráfego, não irá interferir no seu... Tango Lima Azul Golf, prossiga. Bravo Serra Serra, está livrando a 1735 no seu setor sul. Tomo trago no sol, Papa Romeu Bravo Serra Serra, da presente autorizado o cruzamento da 1028, aguardando transferência novamente para o controle. Autorizado na sua escuta, o Bravo Serra Serra. Zero 90, desça para 3.000 pés, ajuste na 0197. 3.000 ajustado, 3190. Solo 03, libere a direita via táxi, foi Foxtrot, chame controle solo na frequência 121 decimal 1. 211, 6210, chame. Boa tarde, 6210, boa tarde, autorizando o táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6210. Prossiga para Tango Lima Azul Golf. Tango Lima Azul Golf, altimetria 1.400 pés, alto e claro. Papá Romeu Bravo Serra Serra, estou com trago no visual, já cruzou o eixo da 1028, chame o controle da presente em 1119 decimal 35. Até o regresso. 1935, muito grato, senhora. O Bravo Serra Serra. Olho Salvador, o Bravo Serra Serra, cruzou o campo e segue na sua escuta. Papá Romeu Bravo Serra Serra, reporte 20 meses afastado, Salvador. Vai, reportar o Serra. Na 3190, reautorizado, descida para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, enquanto estabilizado. 2.000 vai reportar estabilizado, 3190. Azul 6909, pronto para ataque, POB 1-5, autonomia 040, confirmando autonomia 0430, alterna Ribeirão Preto. Brasil 699, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-18-95, ajuste no 017, meu voo. Vira táxi, Índia, ponto de espera, dá 1-0, quando pronto, torre 895, ajuste no 017, bom trabalho, obrigado, Azul 699. Oxan 6210, Juliette, portão 4, um atente em breve. Portão 4, 6210. Polo, azul 2591 para a vitória, informação de guerra. 2591, boa tarde. Sierra, confere, pronto, Flávia. Pronto, 2591, autorizada a vitória, via Golf 677, nível 160. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5471, controle 119-35. Corrigimento correto no parte 3, reporte quando pronto. Oi, 0 grau 099. Livre, aliado, decolar e 1-0, 2-9-9. Salvador, boa tarde, Papai Romeu 90, Romeu 90, seguinte, tá Romeu? Papai Romeu 90, Romeu 90, essa é a identificação, desça para nível 050, da presente vou estar para completar a chegada mais. Descendo para o 050, confirme a próxima instrução. Vou estar presente para o de ITAP, para completar a chegada mais. Para o de ITAP. Estabilizando o TAN 3190. TAN 3190, complete aproximação, chame torre 1-18-95. 1-18-95, TAN 3190. Decolada 09, chame controle Salvador na sequência 1-19-35. 1935, 6909, obrigado. Boa tarde. Salvador Azul 6909, boa tarde. Azul 6909, contato radar, vou para nível de voo 340 e a saída da EL. Saída da EL 340, Azul 6909. Salvador, boa tarde, o TAN 3190, estabilizado, baixado, travado e aviso. TAN 3190, boa tarde, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 097. Com livre pouso na 1-0, TAN 3190. 6-0, informação Sierra, solicito. Para mim, 143. Essa é a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. Presente voo e proa da posição Bonf. Descendo para 4 mil pés, com ajuste 1-0, 1-7, possível coordenar posição a pelo, se não dura? Autorizada inicialmente a proa de pelo. Direto pelo, acionamento 1-4-3. Tente uma tranquila Lima Azul Golf, reporte na rotatória ou visual com a pista na frente. Reporte para a Lima Azul Golf, a pista, a rotatória da Lima Azul. Azul 6909. Prossiga, Azul 6909. Está livre a ascensão até o 3400? Livre a ascensão. Obrigado. Eu, November, Romeu, November, desça para 2000 pés, ajuste na 097, autorizado final procedimento ILS, informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado o procedimento, reportará estabilizado. Solo Salvador, uma boa tarde, 3190, livrou na sua escuta. 3190, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 2190, 3190. Batango Lima Azul Golf, chame torre em 1-8, decimal 95. Tango Lima Azul Golf, chamou a torre? Vamos surfar, próximo para a pista, após o ponto para compacto? Gente, tráfego ainda não no visual, autorizado final do 97, aguardando autorização para pouso. GG altímetro 0097, vento da cheque 080 graus 07 nós. A 3894, essa é a identificação, desça para o nível 050, cheia da Mari. 050, Mari, foi batendo, né? Negativo, é o número 3 para aproximação da 3894. O meu Bravo Sierra Santa, presente em frequência livre. Alfa, próxima Juliette, 3190. 3190, Juliette, portão 5. Juliette, 5390. Táxi azul 2591, 57 a bordo, 0420 autonomia, alternando Sierra Bravo, Golf e Lima. Caso 2591, não autorizado táxi, via parte 3, após de passagem ao rebote da táxi, ingressando na Juliette, segue parte 1 no Índia, até o ponto de esfera, no ponto de esfera, chame torre 1, 18.95, ajuste no 0.197, bom voo. No 0.97, ajustado, autorizado pátio táxi via pátio 3, aguardando a aeronave da SAM, após pátio 1, no ponto de espera, na pista 1.0, chamando torre 1.18.95, azul 2.591. Boa tarde, informação Sierra. São 3290, acende a identificação, desça via, chegada a Mari para nível de voo 060. Descendo via, chegada a Mari até o 060, 06919, chame Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. 1251, 3325, azul 6999, obrigado, boa noite. Boa noite. Então, 3894, confirme velocidade. 3894, 340. Reduza para 2509, era o número 3 para aproximação. Espera da 1-0-2-5-9-1. Azul 2591, autorizado a linha aérea de colapso, pista no 0, vento 090 graus 079. Autorizado a linha aérea de colapso, pista no 0, 2591. Então, Lima Zulu Golf, no solo 18, autorizado prosseguir para pau, estacionar a frequência livre para aerostar. Decolada 19, chame o controle Salvador na frequência 119.35. 19.35, obrigado, boa noite, o azul 2591. Boa noite. Sou 1166, sendo identificação, dessa via para nível 070, chegada a Mari. Via 070, Mari, bom. 3290. Confio em velocidade. Está mantendo 2709, 3290. Reduza para 2509, é o número 4 na aproximação, 3290. Reduzindo 2509, 3290. Salvador, boa noite, o azul 2599. Azul 2599, com correção, 2591, confio. 2591, isso. Azul 2591, contato radar, chegou para nível 960, saída coral. 160, Coral, azul 2591. Solo Salvador, uma boa tarde, do azul 2712. Boa tarde, confirma o horário do plano. A 400, senhorinhos, consciente que é o 00, sobre a forma que estamos aqui no parte 3, na posição 5 Lima, e quando possível 150 Aracaju. Azul 2712, dentro de alguns minutos estaremos com o seu plano. Assim que você chegar, chama o cópia. Azul 2712. Na sua escuta, senhorita, até lá. Tio, você é 143, é autorizado descida para 2000 pés. Ajuste na 0017. 10017, autorizado descida para 2000 pés. Você é 6143. Possibilidade boa aduna agora, senhora? Autorizada para a aduna, você é 6143. Certo, dona, 6143. Receptor localizador, novembro, Romeu, novembro. Romeu, novembro, Romeu, novembro. Complexo Chame Torre em 118, decimal 95. Confirma, frequência da torre, 118. 95. 5 graus. A 3894, agora reduza para 2109. 2109, 3894. Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, novembro, Romeu, novembro. Papá Romeu, novembro, Romeu, novembro, prossiga. Fui LS já baixado e travado na proa de Simbra. Gente, prossegue para pouso na pistola zero? Primativo. Após o pouso, prossegue para qual parte? Prossegue para Baité. Extrato avistado, autorizado pouso, pistola zero. Vento 090 graus 079, ajuste altímetro 1097. 1017, o novembro, Romeu, novembro, autorizado por. Será 6143, autorizado sinal ILS, plano estabilizado. Autorizado sinal ILS, plano estabilizado, 6143.